Nigga. Nigga. Demorou. Quem chega, chegou pra fumar. Demorou pra balar. Pode se ligar. Se abalou. Eu vou falar, cê vai ter que escutar. Se abalou. Foram cinco malucos pra juntar. Se abalou. Quatro vocais e um pra riscar. Se abalou. É muito estilo pra assimilar. Se abalou. É porque aqui tem muita coisa pra falar. Se abalou. Não tamo nem aí pro que cê vai pensar. Se abalou. A intenção é essa, diferenciar. Se abalou. É porque tá na veia, tem que circular. Se abalou. E se cê tá do nosso lado pra somar. Se abalou. Demorou, então pode chegar. Se abalou, é porque o rap aqui não para. Não, se fomos fogo no pavio é pra ver explosão. Se abalou é porque o rap aqui não para. Não, se fomos fogo no pavio é pra ver explosão. E se cê tá ligado, meu microfone tá pegando fogo, mandando ideia pra tudo que é lado, se cê tá ligado. E pra tudo que é lado, tem aliado, cê tá ligado. Ou tá ligado, por aí tem muito arrombado. Safado, desinteirado, cê tá ligado, até do seu lado. Nem sempre quem tá do seu lado, infelizmente é seu chegado. Deus me prepara, pro ver inesperado. Amanhã eu pago as contas, hoje ainda tô pelado. Atropelado, tente virar, dúvida. É, percebi você calado, tá ligado? Se abalou é porque o rap aqui não para. Não, se fomos fogo no pavio é pra ver explosão. Se abalou é porque o rap aqui não para. Não, se fomos fogo no pavio. Demorou. Quem chega, chegou pra firmar. Firmou pra falar. Pode se ligar. Então pode, pois quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Tenho mais rima do que Saddam, tem bigode. Pra bater na palma da mão não é só pagode. Boom. Explode, boom. Explode. Vem fazer estrelas, mas vejo ordem. Em progresso honro meu país, mas fode. Quando fulano não segura a bronca, esse fode. Se jeitou, quero ver quem falou. Que o país tá ruim, mas na hora do voto anulou. Todo mundo tem uma missão, nessa terra morou. Muito desandado, procurou seu caminho, achou. Sua raiz não começou apenas no seu avô. Vem, mas se você quiser banalizar, tem muita coisa pra correr atrás e acreditar. Mas se ficar pra ver a morte chegar, demorou, abalou. Se abalou é porque o rap aqui não para. Não, se fomos fogo no pavio é pra ver explosão. Se abalou é porque o rap aqui não para. Não, se fomos fogo no pavio, demorou. Chega, chegou pra firmar. Firmou pra falar. Pode se ligar. É como eu disse, então deixe de tolice. Babaquice. Tipo se multidão sua calça caísse. E até mó vergonha não ia prestar. Mesmo que eu me insistisse não ia adiantar. Seu caminho quem faz é você. Então se esforce pra conseguir o que quer ter. Deixe de ser paga pau e comece a fazer. Por merecer, por merecer. É o som da matilha. Pira. 288 formação de quadrilha. É o som da matilha. Pira. 288 formação de quadrilha. 288, B10, Doc Z, Cadinho, F-Funk, Junior FJ. Se abalou é porque o rap aqui não para. Não, se fomos fogo no pavio, demorou. Quem chega, chegou pra firmar. Firmou pra falar. Pode se ligar. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah